Dispovan, Sénégal, région. Dispovan, Sénégal, région. Dispovan, Sénégal, région. Dispovan, Sénégal, région. A grandeza do negro se deu quando houve este grito infinito. E o muçulmanismo que contagiava como religião. E Leaí traz imensas verdades ao povo fulani. Senegal faz fronteira com Mauritânia e Mali. O Serê, a tribo primeira que simbolizava Salunga e a casa Mansi, seus rios a desembocar. Mandigno, Tupuléu, Olof são os povos negros. E uma das capitais mais lindas hoje se chama Dakar. Cali, pouco de nada.